Esse show é demais, agitando a galera que dançando vai. Forró de primeira, sanfona tá gemendo, salão tá lotado, levanta a poeira. No embalo do forró, num swing legal, nos braços da menina dança a noite inteira. É forró em Goiás, do jeito que eu queria, agitando a galera, oxente povão, é forró da Bahia. É forró em Goiás, do jeito que eu queria, agitando a galera, oxente povão, é forró da Bahia. Bahia no forró, agitando a galera que dançando vai. No gingado da sanfona, simbora galera, é forró em Goiás. Olha a galera que dança, sacode, balança, tem samba no pé. No forró de primeira, salão tá lotado, cheio de mulher. É forró em Goiás, do jeito que eu queria, agitando a galera, oxente fofão, é forró da Bahia. É forró em Goiás, do jeito que eu queria, agitando a galera, oxente fofão, é forró da Bahia. Bahia no forró, agitando a galera que dançando vai. No gingado da sanfona, simbora galera, é forró em Goiás. Olha a galera que dança, sacode, balança, tem samba no pé. No forró de primeira, salão tá lotado, cheio de mulher. É forró em Goiás, do jeito que eu queria, agitando a galera, oxente povão, é forró da Bahia. É forró em Goiás, do jeito que eu queria, agitando a galera, oxente fofão, é forró da Bahia. É forró em Goiás, do jeito que eu queria, agitando a galera, oxente fofão, é forró da Bahia. É forró em Goiás, do jeito que eu queria, agitando a galera, oxente fofão, é forró da Bahia.